cidade de Tico, gostava de meter o bico em baile, festa e carreira. Torto, careca, tipo grosso e tabacudo, fedorento e cabeçudo e tudo levado à casqueira. Analfabeto, mal vestido e sem valor, metido a conquistador, apaixonado por fandango. Tomava um trago e depois que se embriagava, pagava entrada e já seguia esculhambando. Que acalma, Tico, por favor, que ajeita, Tico, que a mulherada promete te dar o fim. Tipo tarado, enxerga a mulher, já se avança, vai pedir pro segurança agarrar o Tico pra mim. Que acalma, Tico, por favor, que ajeita, Tico, acha uma prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem que criar respeito, se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. O Tico velho desses criados em bombacha, bebe um pouco e se emborracha e começa a fazer folia. Até nos quartos Tico vem, Tico vai, e naquele entra e sai, incomoda até clarear o dia. Num canto escuro que o segurança não viu, o bagaceira cuspiu nas pernas de uma senhora. Pois só Deus sabe a vergonha que eu passei, embrabeci, me invoquei, tirei o Tico pra fora. Te acalma, Tico, por favor, te ajeita, Tico, vê se me entende, por incrível que pareça. Vi uma mulher gritar no meio do povo, que se tu entrar de novo, te dá um taio na cabeça. Te acalma, Tico, por favor, te ajeita, Tico, acha uma prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem que criar respeito, se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. Tico se revoltou, embraveceu e levantou, tipo lacaio fiasquendo. Chamou o porteiro de beiçudo e boca torta, escarrou grosso na porta, já louco pra entrar pra dentro. Disse o porteiro, índio de muita coragem, já falei com a patronagem, aqui tu não volta mais. Se revoltaram, fizeram-lhe um tempo quente, cuidava o Tico na frente e o Tico entrava por trás. Te acalma, Tico, por favor, te ajeita, Tico, garra capricho e não me volta mais pra sala. Que eu já rezei pedindo perdão pra Cristo, porque eu nunca tinha visto um tipo da tua igual. Te acalma, Tico, por favor, te ajeita, Tico, acha uma prenda que te tape de carinho. Tu reconheça que tem que criar respeito, se continuar desse jeito, tu vai acabar sozinho. Total, eu já te aconselhei que chega. Tu não vai agarrar jeito mesmo? Por mim que morra sorteiro, se fedorento. Abra o olho, rapaz.